Deus manda dizer, tem visto seu gemido, o choro da tua alma, quanto tem sofrido. Tem visto você. Pra este sofrimento, pensas não tem jeito, uma forte angústia aperta em teu peito. Pra valer, o teu Deus é santo, forte e verdadeiro. Ele está contigo o tempo inteiro a te proteger. Entra na batalha, luta por você. Levante a cabeça, você vai vencer. Ele está contigo, não deves temer. Se a tempestade é forte, ele acalma então, trazendo bonança ao coração. A vitória é tua, irmã. Sofrimento, pensas não tem jeito, uma forte angústia aperta em teu peito. Pra valer, o teu Deus é santo, forte e verdadeiro. Ele está contigo o tempo inteiro a te proteger. Entra na batalha, luta por você. Levante a cabeça, você vai vencer. Ele está contigo, não deves temer. Ele luta por você. Se a tempestade é forte, ele acalma então, trazendo bonança ao coração. A vitória é tua, irmã. Luta por você, levante a cabeça, você vai vencer. Ele está contigo, não deves temer. Ele luta por você. Se a tempestade é forte, ele acalma então, trazendo bonança ao coração. A vitória é tua, irmã. Tua irmã, a vitória é tua, irmã.